grau da colagem da 1-0. O vento é 50 graus, com 5 nós. 9-9, tá certo. Positivo. Tá autorizado, mais X-ray Delta, reporte ao termo do reboque. Ok, sim, será feito, grato. Fala, bom dia, gol 1-8-9-7, informação Fox. Bono 897, informação Foxtrot, ajuste agora 1013. Guarde um minutinho pra cópia. Guarda. O Bono 897 é apenas pra informação com fins abaixo dos mínimos instrumentos, ok? Excelente. Rio 5973, controle. Prossiga, por favor. Oi, Romeu Fox 018. 018? Isso, Romeu Fox 018. Obrigado. Livre 5514, pega livre a linha aí, mantém a 1-0. Atena 10, 514. Voo 1715, chame Recife em 1288. 288, bom certo. Obrigado. Federal 9970, decolada 02, chame o controle 120.8. Obrigado. Federal 9970, bombo forte. Bom dia, Federal 9970, contato radar, submantenho 340. Alguma chance de conseguir uma proazinha de Kong-Fu? Ativo, estou autorizado. Obrigado. Autorizar a decolagem 050-49. Tirando o trip. Salvo Salvador, passa cargo 6570, são funcionados, para ataque, 2 a bordo, 2 horas e 49 de autonomia, alternando Salvador. 25, confirma a secundária? Secundária 126, decimal 85. Muito obrigado. Bom, aqueles ataques de Apache, principal de Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95, ajustando 1003 agora, para sacar 6570, boa viagem. WAPSA 6570, centro de táxi via Apache, principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, com 10, 107. Leonardo 0, você da Puka Jama, pode direto. Puka Jama, pode direto, 174. 8897, pronto para cópia? Coluna 897, pronto para cópia? Siga. Autorizado, Salvador com fins, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós-Leda direto bridge, onde tem septero via. Decola pistão 10, primeira curva à direita. Transponder, 5776, e o controle Salvador 120, decimal 8. Confirma o transponder? 5176. Aerovia Persulo 16 da Elveda Bridge, intercepta aerovia, decola 10, curva direita. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5176. Correto, 5176, chame pronto para pushback, acionamento Gol 897. Chamarei, obrigado. Solo Salvador Azul 4040. Sossega Azul 4040. Poderia me confirmar se a companhia mandou uma CHG para os senhores ou DLA? Chegou assim, uma DLA, agora o plano do senhor é 18h45, ok? Vence às 9h30. Tá ok, muito obrigado. Salve Salvador, Mike Victor Rei Delta informando o término de rebote na posição Singer 11. Solo Salvador, na escuta. Prossigamos. Solo Salvador, na escuta do Mike Excel Redelto. Prossigamos. Mike Excel Redelto informando o término de rebote na posição Singer 11. Alfa Yankee November, solicita autorização para ingressar no pátio principal até o Singer 3. Yankee November está autorizado a entrar no pátio principal, reporte estacionado. Ciente, obrigado. Confirmou, Salvador Salvador, Mike C. Delta informando o término de rebote na posição Singer 11. Sim, já foi informado. Ok, sim. Graças, bom dia. Assiste direto à posição a mais à frente conforme solicitado. Obrigado. CME 570, livre de colagem de som no 0, vento variável com 3 nós. Confirmando o ato da livre de colagem da Rodar. Ativo, livre decolagem 90, vento variável com 3 nós, o ABS 6570. ABS 6570, livre decolagem. Pushback, tratamento, presumo 513-09. Presumo 53, reporte para ataque, 59, corrigir pit solo, você pode para o táxi. Pode para o táxi, presumo 530. 6570, decolador 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 6570, 120, decimal 8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Cruvial, bom dia. Apta cargo 6570, passa 2000, tá? Saída Puca. 6570, contrato, submantendo o 350 na Puca, chama Aracaju. Apta 6570, sobe para o 350, Puca, Caju. Chegou no 4, autorizado direto Aracaju. Obrigado, direto Aracaju. Controle autorizaria direto Aracaju para o APSA 6570. É, confirme. APSA 6570, autorizaria direto Aracaju. É, mantenha o perfil devido ao tráfego da frente, estava no Aracaju, estava no mesmo perfil da subida, foi orientado da frente do Aracaju para que houvesse separação. Ok, gente, 6570. Tchau, foi aqui no Zema. Para o táxi da 3153, está com 180 a bordo, ultimamente 3 horas e 54 minutos, alternando Campinas. 3153, autorizado táxi, esse é o ponto de espera via parte 1 no Índia, Alfa, ponto de espera chamará a torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 1093. Sente, parte 1 no Índia, Alfa, ponto de espera, chama a torre, 2295, da 3153. Chame 6570, chame Recife, frequência 12. 12545, alterno 26, decimal 85. 46570, Recife 25, decimal 45, alterno 2685, obrigado. Bom dia. Bom dia, boa viagem. Meia, bom dia, prossiga. Gente, Guardião 06, tá pronto para a decolagem? Guardião 06, autorizado a decolagem no presente, cruzou a norte para o corredor forte. 500 pés, vento 050 graus, 05 nós, parte fora do solo, Guardião. Torre Salvador, temperatura 153, ponto espera, pronto para a decolagem. 153, manta ponto espera, no zero. Matando, pode esperar no zero, temperatura 153. Tente e mantém 1 no 50. 50, 35 no ar. Fora do solo, Guardião 06, tá proando buraquinhos aí pra ingresso no corredor forte. Guardião 06, decolador 19, controle de buraquinhos, controle 120, decimal 8. Tente, obrigado, até a volta. Controle, muito bom dia, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou aqui do pátio do Greta, paralelo à pista 1-0 para ingresso no corredor forte, posição buraquinha. Prosseguindo para Tivoli Resort, Grupo Zulu. Sente, mantém as boas visuais, caso prossiga, está autorizado a prosseguir até direto para a localidade. Reporte, irá pousar na localidade? Afirmativo. Aporte visual para o pouso, Guardião 06. Gente, vou chamar visual 06. 153, livre decolagem de Touro 0, vento 0, 50 0, grau 0 menos. Decolagem autorizada, Touro 0, tá? 3153. Número 3, decola 222, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Guilherme, voo. Voador, 3153, decolou, passando 1500 pés, Dael. 3153, sobre mantendo 380, nascido Dael, Leda, Porto Bridge. 380, Dael, Leda Bridge, 3153. Trip 5514, chame agora Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, Trip 5514. Plantão 3153, chame Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. Plantão 3153. 25, 3125, 3153. Não, 01, bom dia, prossiga.